é meu tudo, meu mestre adorado. Você me ajudado no meu caminho, das setas malignas tem me livrado. E nas provações está sempre comigo para suportar. Por isso eu te louvo, ó mestre adorável, quão doce e afável é você, meu Jesus. As ondas se agitam, o mar se encapela. Da minha janela contemplo o temporal, e em certos pontos o Jordão se alarga com águas amargas, mas tu vens me ajudar. Por isso eu te louvo, ó mestre adorável, quão doce e afável é você, meu Jesus. É você, meu Jesus. Por isso eu te louvo, ó mestre adorável, quão doce e afável é você, meu Jesus.